Guardião 06 fora do solo. Guardião 06 decolou de Salvador aos 17, ao interceptar o litoral, chame o controle 119.35. 06. 3153, autorizado Galeão, nível 360, pela Uber Zulu 14, decolador 10 com curva direita, saída da El Transição Blast, controle 119.35, transponder 5410. 6200 aprovado, autorizado para o Galeão, Uber Zulu 14, decolando da 10 curva direita, nada El Blast, 1935 é o controle, 410 transponder, 3153. 3153, correto, reporte para posicionamento. 153. Paulo, é o 1715 para pushback acionamento no 08. 1715, autorizado, puxa e acionar, reporte para o TAC. Reporta para o TAC, autorizado, puxa e acionamento, 1715. Quando 7 decolou de Salvador aos 21, chame o controle, 119.35. 119.35, obrigado. Léo Gol, 1715 para o táxi, PUB 166, autonomia 3 horas e 44, alterna com... No 715, autorizado táxi, é Pato Juliette Alfa, para o ponto de espera da 10, QNH 10-4, no ponto de espera chamar a Toy, 18 acima 3. Livre táxi, Pato Juliette Alfa, ponto de espera Torre 183, 1715 com 1014. Voador é o 804, posição 7. O 1804, autorizado push e acionamento, reporte para o táxi. Reportaremos táxi, 1804. Respondeu, gol no 7 no 5, no ponto 0, dá 0, pronto. Gol no 7 no 5, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0. O vento é de 150 graus com 7 nós. Liga alinhar e decolar, dá 1-0, gol no 7 no 5. Solo gol no 607, pronto para posto de questionamento. Sinal 35. Sinal 35, gol no 705. No 607, seria a previsão, presidente mesmo? Fala, Eduardo. Gol 1804, queria confirmar a previsão para o táxi. Está pronto para o táxi. Nós temos 176, 3:35 e Campinas alternado. 804, autorizado táxi, é Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chamar a Toy, 18, décimo 3, QNH 10-4. Juliette Alfa, 10-23, 1014 agora, 804, tá bom. Voo no 607. Assim que o Boeing da companhia livrar sua cauda, autorizado push e acionamento. Aponte para o táxi. Após a passagem, aeronave da companhia autorizado. Solo Rio 9648, está na escuta para o clearance. Fortaleza 300. Com 7 livre pouso, 6709, obrigado. 8, Fortaleza 310, abate cota. Subida prevista para o 9648 seria? Momo, Frote. O Nano. E o 9648, saída prevista, Momo, Frote. Companheiro, desculpe, é o 9648, eu vou voltando. Poderia confirmar novamente a subida? Confirme, aeronave, gol 1804. Negativo, é o Rio 9648. Poderia confirmar inicialmente qual seria a nossa subida, senhor? Momo Frote. 700. Autorizado alinhar e manter na pista no zero. Alinhar e manter no zero, 804. Webjet 6709, no solo aos 31, libere a direita, chame o solo, 121.9. Direita 219, obrigado, bom serviço, 6709. Igualmente. Solo voo no 607 para o táxi, COB 168, autonomia de 4 horas e 20, alterna Galeão. Só um minuto. Solo, boa tarde, web 6709, livrando a sua escuta. Autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6709. O 1607, 168 a bordo, autorizado táxi via Juliette Alfa, ponto Esperadão no 0, chamar a torre, 1183, QNH 1004. Ouvir 14, Juliette Alfa, 183, no ponto Esperadão no 1607. Solo, 3153, o portão 3 para reboque e acionamento. 3153, aguarde para posicionar. Rodando. Autorizado decolar da pista 10, vento de 170 graus com meia dúzia de nós. Livre decolagem, 10, gol 804. Só 3179. 3179, bom dia. Nível 340, Guarulhos, aguarde cobre. Arena Seda da Eldineto. confirmo. Web 6709, após Boeing, tá, Webjet, quais são? Boeing da Gol, livrar a Juliette, autorizado ingresso no Paz Via Juliette para o gate 03, quais são? 01. Negativo, vou prosseguir para o 03, está observando. Opa, tá, vai para o 01, observando o 37 da Gol, 6709. Web 6709 é critério Juliette ou Índia, gate 01. Obrigado, Rio 9648, nós vamos estar prontos daqui a 12 minutinhos. Teria o clearance, por gentileza. Rio 9648, autorizado Fortaleza, nível 310, pela Upper Zulu 19. Decolada 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle 119.35, transponda 5421. Rio 10607. 1804, decolou os 34, chame o controle, 119.35. 1935, 119.804, obrigado. 719.35, 5421 no controle de saída, é o Rio 9648. Rio 9648, correto, confirme, pronto para acionar. 2 minutinhos, senhor. Gente, reporte. Muito obrigado. Solo, Gol 9897, cheguei T9, puxa da meta. Gol 9897, autorizado, puxa e acionar. Reporte para o táxi. Chamarei táxi, Gol 9897. TAN 3153, autorizado, puxa e acionamento, reporte para o táxi. Aprovado, puxa e acionar, chama táxi, TAN 3153. Gol no 607, autorizado decolar da pista 10, vento de 170 graus com 7 nós. Autorizado decolagem de 10, gol no 607. O número 607 decolou aos 37, chame o controle, 11935. 1935, bom dia. Bom dia. Alô, Gol 897, pronto, seu táxi, Gabriel 960, Altena Campinas, 3 horas e 15, turma minha. Gol 897, autorizado táxi via Juliette Alfa para o ponto de espera 210, Kenengá 10014, no ponto de espera chamar a torre 118.3. Ponto de espera 23, Gol 897. Táxi, TAN 3153, POB 1490330, alternando Guarulhos. 3153, autorizado táxi, Índia, Alfa, Ponte Verde 10, Quilegal no 014, no ponto de espera, chamando a torre, 198, decimal 3. 614, envio alfa, ponto de espera da 1083, bom dia. Sou 3179, para o código. Tá pronto. 3179, autorizado Guarulhos, nível 340, pelo Upper Risk 50. Decola da 10 com curva direita, saída da L, transição de INEC, controle 119, decimal 35, transponda 5417. Autorizado São Paulo, Guarulhos, nível 340 via Upper Risk 50, decola da L de INEC, estamos conduzindo a 35, transponda 5417. Sou 3179, correto, reporte para puxa sonar. Torre Salvador, tá 3153, ponto espera da 10, pronto. Santo 3153, autorizado alinhar e decolar da pista 10. Vento de 160 graus com 10 nós. Autorizado a decolagem da 10. Santo 3153. Pushback, acionamento, posição 02. 3179, autorizado, puxa acionar, reporte para o tarde. Vamos lá. Oi, bom dia, boa noite, 97, com a espera da 10. Gol no 897, autorizado alinhar e manter no 10. Alinha manter a pista 10, 1897. Então 3153, decolou os 42, chame o controle 119, decimal 35. 935, bom dia, obrigado, TAM 3153. Bom dia. Romeu 897, autorizado decolar da pista 10, vento de 160 graus com 10 nós. Decolar pista 10, Romeu 897. Gol no 897, decolar 244, chame o controle 119 decimal 35. Diário 35, gol no 897, bom dia. Bom dia. Solo Rio 9648, tá pronto para o pushback acionar. Rio 9648, autorizado push acionar, reporte para o táxi. 9648. Alfa Alfa, bom dia. Confirme nível 105 para Serra Nove Betango Fox, mais cobre. Solo Salvador Web 6709. Webjet 6709, nível 340